Pôr do sol, duna camboa, ir à toa nos convém, pedra chora, é sacada boa, aqui ninguém é de ninguém. Boa.